curva direita, saindo da Eule da Brise. O controle opera em 1208, aciona 5456, proteja. Passando rumo norte, passando 100 para 060. Se você livrar outra vez lateral aqui pela projeção, já autoriza a descida do céu. Tá, afirmativo. Aciona 629. Controle Salvador, boa tarde, 4-1, todo meio, informação quebérica, para o 4-1-1-6 da Azul, boa, sendo identificação, desce a 1-1-4-0 na Mare. No 438, controle? Força Aérea 1438, a CN transponder 5434, modo normal, aguardando contato radar do baú 150 no perfil PUCA. Confirmando a intenção do voo local. Trip 5595 estabilizado, campo à vista. 5595, torre 11895. 1895. Xerer 6141, redução indicada 2109. 2-1-0-62, 6141. Atingindo 1-1-0, Xerer 6210. 6210, 2 Xerer, desce para 4000 pés, ajustado 1019. 4019, Xerer 6210. 3144, controle? Sim. Indicada? 2409. Você tem condições de manter essa velocidade até a duna? Afirmativo, mantenha, desce para 2019, autorizada final e LSXR reporte estabilizado. Afirmativo, descendo para 2000, vai manter 240 até 1 milha no máximo. 3144. Força Aérea 1341, descendo para 3000 pés, ajustado 1019. Azul 41116, descendo para nível de voo 080. Desce, 080, 41. O táxi até o ponto de saída da hotel, quando lá some a torre 1895 para decolagem, ajustado no 019, bom voo. Ando 060. Afirmativo, da presente seu está sob contato radar, 9 milhas nordeste de Salvador, mantém o perfil PUCA. 38. 3193, chama Recife no 251, alternando no 3325. 3125 para 2230. Sob contato radar na decolagem, sobe a 180. 180, perfil Arbor Elefa. 180, Arbor Elefa, parceria 2230. Xaner 6210, sindicada? Mantendo 3109. Vamos reduzir, 2209. Agora, reduzindo para 220, 6200. Xaner 6141, desce para 3019. 3019, 6141. 6141, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente pro limite, será o lock. Você é pro limitado pelo lock, 6141. Xaner 341, mantenha a presente pro limite, será o localizador. No 341 no controle. C5489 no passo 3, livre de caminhar. Camara passando. Paulo Salvador, voo no 394 com 150 a bordo. Autonomia de 0346, alterna Campinas, 4 táxi. Via Pátio, Índia e Alfa, até o ponto Fera, da 1-0, quando chama a torre, 1-1-8-9-5, voo no 394. Certo, está autorizado Pátio, Índia e Alfa, no ponto Fera, 1-2-4-5, voo no 394. Para o táxi, está 3805, com 155 a bordo, 4 horas, com fim. Via Pátio, Índia e Alfa, até o ponto Fera, quando chama a torre, 1-8-9-5, está 3805. Passagem de Alfa 2 no 95. Voo 934, coordenador de escola para a passagem do aniversário, são 10, são embarcados. Pronto para a passagem do aeroporto. Serra. Posta rotatória aqui no Quebec Serra. Rotatória, Serra. Chaner 6141 para o localizador esquerda 160. Esquerda 160, 641. Opa, vendo o Yankee Mike, vai estar de 4 com 2 abertos, seguinte da Quebec. São localizador, descendo para 3.019.62, 1-0. O pai, CGL em Veracruz. 5595, ligou na Aleco, bom dia. 4.000 pés, 1.0, 1.9, 4.1, 1.0. Alfa, ligado, bom serviço. 1895, ligado, bom final de semana. Comente. Número 2 para copiar, o Bono 333, aguarde, Zefaria da El, Leda Brito. Leda Brito. Confirmo, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Brise. Afirma sim. Ponte. Bono Torre 11895. 11895, 641. Chaner 6210 para o localizador direita, 120, descendo para 3.000 pés ajustado 1019. 3120 para o localizador, 3.019, 6210. A frequência da torre é 1-8-9-5, 1-8-9-5, informe o PLB. PLB-02, paciente 1-8-9-9-5, acionamento táxi decolagem no pátio 4, chame a torre 1-8-9-5, ajustado 1-0-1-9. 1-8-9-5, na VMS mais. Sequenciamento mantenha presente pro, o limite será o localizador, desce para 3.000 pés ajustado 1019. 1-6, mantenha presente o PRO, limite ao localizador, operação PLS, desce para o PRO. Chaner 6310, completa direita para o 130, descendo para 2.000 pés. Direita 130, descendo para 2.062, 1-0. 2-3-2-3-0. 49 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. A gente mantém a subida no perfil arbórea, princípio Passaredo. Aqui é o Fiat, está autorizado, 1-6-0. Prato, mais acessando, acessando 1-6-0, Pro de Coral. Afirmativa, aguarde coordenação para Pro de Léo. Salvador, trip 5626, ideal de descida. Trip 5626, deixando agora para o 080 na Pro de Bons. 080 na Pro de Bons, mantém, 5626. Aqui é o Fiat, direto e Léo. Direto e Léo, Fiat. Controle Salvador, está passando o Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec no 1500 pés, direto Paripe, ajuste 1019, reporta Paripe. Contra Paripe, Vitor Mike Quebec. Posto aéreo no 341 no controle. Foi no posto aéreo, chame 1895, gol 1994. Interceptando o localizador da presente. O senhor vai curvar à esquerda na proa 060, o senhor vai ultrapassar o log, não é para interceptar. Zu 4116, descendo para 3.000 pés, ajustado 1019, completando a redução 1909. Para o localizador, direita 050. Direita 050 para o localizador, reduz 1909. Sendo contínuo autorizado o procedimento, 4116. Afirmativo, Azul. 6210, torre 11895. 1895, 6210. Controle Salvador, posto aéreo 1418. 1418, sob contato radar, sobe 150 no perfil Puca Aracaju. No perfil Puca Aracaju, 150. décima 8 e a subida da El após Leda, Lima Eco, Delta Alfa Leda e após direto Bridge. Controle, vamos 333, portão 3, chame pronto, pushback. Salvador, essa é 3144, livro à vista, boa noite, boa tarde. São 3144, boa tarde, seu segue o táxi via Alfa Kilo, ingressa no pátio 3, reporte na saída do pátio para prosseguir. Alfa Kilo, ingressa no pátio 3, chama para a saída, essa é 3144. Bravo Whisky, número 3 para copiar, aguarde. Aqui Whisky na escuta, cópia, sobrevoa em TGL Vera Cruz. Mil pés, dá um 7 à direita, corrido Axé, está autorizado, sobrevoa em TGL Vera Cruz. 0116, aciona, controle 120, decimal 8, 218, 95. Mais Bravo que Luiz, 4402 a bordo, chama 8895, acionamento táxi decolagem com 1019 na altímetro, bom voo. Chama 438, chame Recife na 2685, alternando na 2545. Na 2685, alternando no 2545. Está aqui o repórter Aço, Romeu no 41. 0-4 no 4, cópia. 0-4 no 4, Natal, 150 autorizado, via Golf 677, decolada 10, curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 5471, controle 120, decimal 8, e a torre opera em 118, decimal 95. Escutando o centro do Brasil, aguardando para fora. Quebec controle. Copia Quebec. Passando através de Parito, confirme? Afirma Quebec. Vamos fazer um 360 pela sua esquerda sobre Parito, nós estamos a aeronave esperando a rotatória. 360 pela esquerda de Parito, Quebec. Na saída do pátio 3, 3144. Segue para o portão 08, que é 3144. Portão 8, 3144. Aí já não lembrava. Aqui o 6141. Direto próximo à esquerda na Kilo, 6141 do Chané. Táxi via pátio 3, imposto para ingresso no pátio principal. Chega pelo pátio 13 e portará ingresso para o principal, Leandro 41. Aqui na escuta, cópia, confirmando 400 para a Terra Bravo, Charlie Golf. Doutor 0 do Oceané, boa tarde, via Alfa, reportando daquilo para ingressar no pátio 3. Alfa, antes daquilo, para ingressar no 3, Oceané 62, 1-0. Alfa Romeu, Whisky, Bravo Whisky, autorizado Campo Grande, Serra Bravo, Charlie Golf, nível 400, 400, via Upper Zulu 1-7, até Formosa, Fox Romeu Mike, após Upper Whisky 1-0, até Goiânia, Golf Oscar India, e após Intercept Upper Whisky 2-9, e após direto com ponto de voo. Decolada 1-7 com curva à direita após a decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo e após direto Elefa. Aciona 5511, controle 120, décima 8. Com 626, descendo para 3000 pés, ajustado 1019, está livre da restrição de altitude na posição Pelô, iniciando redução para 200 nós. Isso, comunicado isso? De nós. 9 na altima, você tem um bom voo. Minha 2 e 9 ingresso no passo B1 ou 4-1? 4-1, ingresso a parte principal, portão 05. Ok, principal para o 05, B1 ou 4-1? Minha 2 e 10 da Oxamé, à esquerda, quilo, pátio 3, prossegue remota 1-3, parte principal. Remota 1-3, prossegue para o pátio 3, minha 2 e 10. Postaram no 4 no 4, sem condições de decolar da interseção hotel, com filme de pessoas a bordo, 02. É 0 autorizado, gol 394. Vitor Mike Quebec, direto rotatório. Direto rotatório, Quebec. Romeu Zulu Whisky. Está presente 360 pela esquerda. 360 pela esquerda, rotatório. Trip 5626, desce para 2019, iniciando a redução para aproximação. 2019, reduzir para a mínima, o 170, trip 5626. 0.8. Copiou o nível 370, Puka de Par, Upper Zulu 10, 5460 no transponder, controle será 1208. Vai do 600, portão 9, chame pronto, back. Camarada. Negativo, estou com o Boeing da companhia retaguarda impedindo o seu pushback, ok? Estão com três aeronaves já no ponto espera aguardando para a decolagem, então mais alguns instantes. Solo Salvador, boa tarde, Azul 4-1, Rono 6, Litrou. Azul 4-1, 6, táxi via Alfa, após próximo exterior da nave táxi 6 Kilo, táxi via pátio 3 e vai aguardar para ingressar no pátio principal. Quem segue via Alfa, ingressa via Kilo, pátio 3, aguarda para ingressar no pátio principal, 4-1, Rono 6. Kilo, meu peso, achei reportando farol da Barra. Passareiro, farol da Barra, fazendo meio que Mike. LS para o trip 5626. Afirmativo, seu reportagem estabilizada. Chamará. Faça outro 360, Romeu Zulu Whisky. Fazendo outro 360. Campo, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, Torre Salvador 118.95. 10 estacionamento, bom 600, portão 09. 26 da trip estabilizou? Afirmo na presente. 118.95 com a torre agora, o trip 5626. 18.95. E para o solo? É o Gol 600, portão 09. 10 estacionamento. E será o próximo a ser autorizado? Previsando mais 3 minutos, bom 600, aguarde. Aguardando, tentando. Não, 4-1-8, prossiga. Teve possibilidade de abrir na prova de Conde ou de Aracaju direto? Aguarde coordenação Força Aérea. Agora, gente, Santos 360, Zulu, Romeu Zulu Whisky. Afirmativo. Uma aeronave fazendo espera 1 mil pés na rotatória, Romeu Zulu Whisky, somente para informação. Na mesma posição ainda, sem nenhuma modificação devido à grande quantidade de aproximações. Vai aguardar. Cono 3325, mais ao frente. Luiz, que dá presente, rotatória. Pronto para rotatória, Zulu. Uno 394, chame Recife, Uno 251, alternando no 3325. 125, Uno 3325, chame Recife, Uno 394. Confere no 418, mantenha o perfil da saída, concentra Recife agora, Uno 2685, alternando Uno 2545. Os tráficos de conhecimento do controle nos setores adjacentes do Índia Novembro para presente tem frequência livre. Porto 9 está livre, iniciar o pushback, vai coordenar com a equipe, vai empurrar um pouco a aeronave, um pouco mais a retaguarda para possibilitar o ingresso do Embraer da Azul, ok? Então, os autorizados técnicos para empurrar a aeronave, esperar o Porto 9 próximo. Afirmativo, chame táxi, número 600 graus. Ingressa a parte principal e observa a liberação do portão 09 pelo Boeing da Gol, ok? Já pode prosseguir 09. Uno 333, portão 3 está livre agora, chame táxi. Paulo 35626, boa tarde, livrou via Eco. Boa tarde, via Alfa, após próxima esquerda, quilo até o pátio 3, posição prevista do pátio 3 a 04. Alfa, quilo, pátio 3, 5626. Luiz, que no meu pé já chega para o farol da barra. Rotatório, Rotatório. Arma Torre 118-95. 18-95. Controle, Salvador, TAM 3205, boa tarde, Dael, Lenda Bridge. Boa 3805, boa. Subcontato radar Sabel 340, da presente Leda, para de Leda Bridge. Direto Leda, Leda Bridge, está 3805. A Cadirá na Copa. Que mais somente para informação, tráfego do Índio November Alpha está no cruzamento da Bahia, seguindo para Vera Cruz, tem frequência livre. Altímetro 019, bom voo e graças, bom 0. Alfa, 2 bom 0. Força Aérea no 4x4. No 4x4 da Força Aérea, sob contato radar sobre a 150 no perfil Pucaru. Saia no 4x4, vem para o nível 150, perfil de saída para o Caru. Solo, Oceania 315. 315, boa tarde, informação Quebec, prossiga. Para São Paulo, Guarulhos. 320, Quebec, está no 04. Copio 362, né? Opa. Nome é 315, Guarulhos, 362, está autorizado. Via Zulu 10 até Bridge. Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, Bridge. Após intercepta, Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, Gravata Zulu. Após direto Trive e após conforme rota. Recolada 10, curva direita na subida da El. Após Leda, após direto Bridge. Aciona 5516, controle 120, decimal 8. Usado conforme 360, Dael, beleza. Intercepta. Uniforme do Luno 0. Uniforme do Luno 6. Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, Trive e conforme. Decola curva direita, forte. Controlada 10, 55 no meio da transponda e controle 120, final 8. Opcional 63, tranquilo. Nael Leda Bridge, em Bridge já intercepta, fez o logo no meio para sair com fome. Nael Leda Bridge, o uniforme do jogo no meio, aqui. Opcional 63, no 5, 3, 6, 0, 3, 7. Opcional 63, no 5, no portão 4, chame pronto, pushback.